enquanto vai ingressar na canal da Amazela, no ILL. Então vai, vamos. A gente mantém então 500 pés, aguardando a autorização para acender no pés, o Guardião 01. Ok, vai, tá aqui, você vai aguardar. Ok, meu vento, 0220. 180 graus, 12 nós, né? Oxané 6210. Azul 1973, 98 pontos, 4 horas e 35 até na espera. Lança R3, autorizado táxi, via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre em 1, 18 decimal 95, QNH 1017. Índia e Alfa, ponto de espera 1095, 4 horas e 1973. Vicente, toma até litoral, chame agora a sua, Salvador, no 895. Paulo, Salvador, Mike, hotel Índia. Me chamo Saulo Salvador. É o Sam, Mike Hotel India. É, para corrigir aqui a posição, a cor do intraero, é da posição 5, parte 3, para 5, Lima, parte 3. Perfeito, autorizado, Mike Hotel India. Ok, obrigado. 10, Sam 3190. Sam 3190, complete final e LS X Rei, chame a torre 1895. CM18, 95, 3390. Não, fala que tá bom, mas isso foi, Guardião. Alyosca decola de imediato, confirma. Afirmativo. Mantendo a proa de decolagem até 2 mil pés, bravo de Alyosca, livre decolagem da 7, o vento 200 graus 12 nós, ajuste no 097. Forma o tráfego da TAM, 2 milhas marcador externo e um helicóptero da Polícia Militar sobre o vertical do farol de Itapuã, mantendo 500 pés. Oxiné 6210, direito no 211, no solo 11. Guardião 01 mantém o setor sul. Antes do farol de Itapuã, informa a aeronave decolando pistão no 7, na saída Arbó. Vertical, vai passar na vertical do corredor Axé. Até aqui 10, hein, Itapuã, Guardião, Galo. Oi, Salvador, Azul 1973, ponto de espera do 10. Azul 1973, mantém ponto de espera do 10. Vamos aqui. Oi, Salvador, boa tarde, Tan 3190, estabilizado no 0. Tan 3190. Livre pouso, pistão no 0, vento 190 graus, 12 nós, ajuste no 0, 17. Vamos tráfego à sua direita, decolando no 7, não interfere. Guardião 01, Polícia Militar, helicóptero vertical do farol de Itapuã também não interfere. E terceiro tráfego, P3 da Força Aérea, setor norte, também não interfere. Paciente, livre pouso no 0, 2170. Bravo de Alyosca, mantendo por até 2 mil pés, após direita, sai da árvore, elefa, decola os 12, controle no 208. 208, pode voar Elefa? Negativo, Arbor Elefa, Bravo de Alyosca. Certo, lá, Arbor. Confirme o tráfego. Romeu, Bravo de Alyosca, contato radar na decolagem, suba via, saída Arbor para o nível 400. Subindo Arbor 400, obrigado. Prossiga. 1211 novamente, Puma 36. Puma 36, achando o solo 1211 novamente, boa teste. Prossiga, Puma 36. para que horas foi feito o plano? Em altímetro 9097. Vamos lá, como a porta está curta, vamos lá. Me escuta? Este foi feito para as 2010, confirmando se a notificação? Apenas confirmando, fez na S militar ou na civil? Entende, a gente está checando com a mesma se possui o plano, porque a gente está sem a notificação aqui, ok? Assim que receber, a gente chama para a cópia, para o 1A36. Celebre a 210, Juliette, campo 4. 190, direito no 211, solo 114. 219, confirma? 1211. 211, obrigado. Final para passo do Israel, Guardião 01. Guardião 01, visual com tráfego, o ajuste de altímetro é 1097, vento 190 graus 1 no nós, recorte solo controlado, Guardião 01. Trabalho em solo controlado, Guardião 01. Azul 63, correção, azul 6973, livre de decolagem da 190, vento é 190 graus 190 nós, ajuste 1097. Missão de decolagem, azul 6973. Aerovia? Saída Puca, trânsito Cajuso. Da Gove após Disque 1. Gente, eu vou ficar com o centro, aguarde na escuta. Vira base, a porta na curta, baixada para base. Paulo Salvador, Mike Hotel India, calçada na 5 Lima, de banda sequência, boa tarde, obrigado. Boa tarde. 5-0, chama o centro Recife na frequência 1288, alterno 260. Entendeu chamar o patrulho 1288? É, frequência 1288, alterna 1260. 260, obrigado. Pela Quebec, você informe o novo aeródromo de alternativa. Boeing 737-800, 2 milhas posição Duna. Inicie a base agora ou mantenha o setor norte 260 pela direita. Está na base, Olimpo 01. Olimpo 01, autorizado o toque arremetido, vento 190 graus 129, ou ajuste 10-17. Livre toque arremetido para o Olimpo 01. Azul 6973, decolador 16, controle 1208. 208, azul 6973. Controle Salvador, azul 6973. Azul 6973, contato radar na decolagem, submantenha 340, saída da EL. 340, saída da EL, azul 6973. Lima Quebec Sierra, controle. Está autorizado da presente da GOV e está agora 71 milhas de Salvador, o serviço radar terminado. Chama agora o controle Ilhéus na frequência 120 decima 1. Voando da GOV da presente. No 645, boa tarde, autorizado via chegada bom, se desça e mantenha 4.000 pés, ajuste na 097. Tchau. Tente 270, 8 milhas, aguarde cópia. Salvador, boa tarde, Gol 1166, estabilizado no X-Ray. Gol 1166, continue a aproximação, aguarde por estar ali. Desce pra cá. Melange para Brasília, voz de cópia, prepare-se sair da Arbor. Arbor, sente. O mais 3000, confirme o tipo de equipamento? Tempo 01, tocou e remeteu aos 19, mantendo a proa de decolagem até no 1500 pés após curva à esquerda, perna do vento, pistão no zero. Tempo 01, mantém a proa de decolagem até no 1500, depois curva à esquerda, perna do vento. Gol 1166, tráfego avistado, livre pouso, pistão a zero, vento. 190 graus no 5 nós, ajuste no 0, no 7. Sente, livre pouso na 190, gol 1166. Sobre voo. Sente e aguarde instante com o Madrid 6. Aguardo com o Madrid 6. É só repetir o vento com o Gol 1166. O vento é 190 graus no 4 nós, ajuste altímetro no 0 no 7. É certo. Pés, perna do vento da pistão no zero, reportará aguardando para girar a base. Caminhão 143 autorizado, via chegada Bonf, desse mantém o 050 vigilante. Autorizado via, porém chegada ao 050, né, 1-9-0. Gira base, sinal da 1-9-0, reporte girando. 01, quando pronto, gira base da 1-9-0, reportará girando. 0, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa. 1208 controle, 5026 ao transponder. Concebiu pés aqui na perna do vento devido às formações? Afirmativo. Mantendo meu pés, reporte girando base Olimpo 01. 01. Quando pronto vai girar base, informa que é pouso sinal. 7. 62. Correndo, chama o meu pushback e acionamento. Chama aranha 19. Correio 2231, segue via Indy Alpha, no ponto de Peredão no 0, Torre 1, 1295, VNH 1 no 0, no 7. Saulo, Salvador, Gol 1166, avisou? Gol 1166, segue via Alpha, chamei aqui para o Juliette. Alpha, Juliette. Controle azul 6973. Prossiga. Solicita a proa de morte para mim. Passando 140, solicite aumento na frequência 125 decimal 1, alterna 13325. 251-3325, azul 6973. para sinal com o trem baixo checado? O Olympus 01 no pouso final. Olympus 01. Autorizado pouso pistonal 0, vento é 180 graus, 1,6 dúzia de nós, o ajuste no 0, no 7. Teve pouso na pistonal 0, Olympus 01. Passaredo 2231, mantenha o ponto de espera da 1-0. Romeu, sem Atango Delta, confirme, bate 5-11, pista que decola. Romeu, sem Atango Delta, Salvador para Terra Bravo, Bravo Hotel, 220 autorizado o nível, decola da pista 1-7, curva à direita, saída da El, Coral. Consegue conforme. 1208 controle, 5020 transporte. Passaredo 2231, aliar e manter pistão no zero. Mantém 2231 na passaredo. Olympus 01. Solo aos 25. Direita, 1-2-1 no 1 no sol. Zero 04 a bordo, acionamento taxi de decolagem, torre 1-1895. Olympus 01, 1-2-1 no 1 no sol. 15 graus à esquerda, vai estar a formação. Desvio à esquerda, após retorne com proa de pelo. Pode proa de pelo, 64. Pois não, prossiga. Pois no final de zona S, a intenção é de segurar para passar. Segue via Alfa Chamina Delta para o cruzamento da pista, 1028. Procede via Alfa. Salvador, muito boa tarde, Portugal 022. Portugal 022, Tio Lima, Papá, Papatango, stand-by for copy. Stand-by, Portugal 022. 27, controle 120, decimal 80. 12080, obrigado, bom dia, bom trabalho, passarelo. Controle, muito boa noite, 2231, passarelo decolado na Momo. Passarelo 2231 autorizado via saída Momo, suba ao nível 160. Sobe ao 1160, Momo via 2231. 1645, quantas milhas vai manter nessa prova? Ah, mais 5 milhas. Gente, após prova de pelo. Após pelo, 1645. Momento, reboche na hotel. Controle 2231. Prossiga. Seria possível, senhor, voarmos na proa de VATAP? Negativo, mantém o perfil da vida Momo aguardando para voar VATAP. O perfil aguardando o 2231 na passarela. Portugal 022, ready for copy? Ready to copy Abscal 022. Salvador de Lima, Papapa Batango, clear Satlev 390, via Upslu 10, until Natal, after Flaco Fono, Fast Plane Route. Take off runway 10, left turn, Puka departure, Z path transition. Until 0.8, Salvador departure frequency, and squawk 5036. Into Lisboa, Papa 12, Papa 390. After departure, Upper Zulu 010 to Natal, then 5-5, left turn, runway 10 to Puka, transition C5, departure frequency 120.8, squawk 5036, and now 022. Portugal 022, coming to pushback and setup. We're from call 022. Azul 4206, Salvador Recife, 330 autorizado, via Pesudo 17. Decolada pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208 controle, acione 5035 no transponder. Autorizado 2000, livre LSXR, informe estabilizado. Tomarei 645. Coelho, chamei para pushback, selamento. Presente. Presente, Valvatar, 2231, no passarelo. Chamei 6146, desse mantinha 3000, canceladas todas as restrições de altitude, ajuste 1097. 1097 para 3000, sem restrições, 61 no batido. Autorizado no ILS, gol no 645. 645, complete final, ILS X-Ray, turno no 895. 895, 645. Torre, gol no 645, estabilizado no ILS. No 645. Continue a aproximação, reporte visual com o campo. Portarei, chuva sobre o campo ou não fica a Não chove mais sobre o campo, porém pista 1-0 encontra-se úmida. A chuva concentra-se na final da 1-0. Permaneceu, obrigado. É 201, prossiga. Gente da Uísca, se possível, o Galeão 380. Gente, aguarde cópia, 360 pro Galeão. Chamei 6143, desça para 2000, livre LS, XR, pistão 10, informe localizador. 2000, livre LS, informarei estabilizado localizador 6143. 69, segue via Indy Alpha no ponto de operação 10, torre 1, 1895, QNH 1017. É Indy Alpha no ponto de operação 2895, 1869, boa noite. Autorizado via chegada a mar e desça e mantenha 3 mil pés, ajuste no 097. Autorizado, SAP 73844. Salvador Tower, good evening. Go 1869er, reaching holding point runway 10. Go 1869er, clear to line up and maintain runway 10. Clear line up and maintain runway 10, 1869er. Go 1645, solo 37, direito no 211, só. Sure, 1. Localizador em Campa Vista, 61243. Tente, complete final e aliança que se rei, chame a torre 1895. 1895, Tente. Alfa Juliette. Formação 2. Final da 10. Go 1869, clear to take off runway 10, the wind is 200 degrees, 11 knots and altimeter setting 1017. QNH 107, clear, take off runway 10, 1869. Salva no céu. Oxenem 143, continue para o seu acesso, aguarde que está livre. Informa o tráfego da Gol, Boeing 737-800, iniciando rolagem, pistão 90. Copiou, 6143. Versículo 91, Vitória, 160, nível autorizado, decola da pistão no zero, primeira curva à direita, saída coral. 1208, controle, acione 5042 no transponder. 160, autorizado para Vitória, decola da 10 da L, seguida, com curva à direita. 1208, controle, transponder 5042. Pega o 91 no correto, chame para o estacionamento. Só confirmando mais uma vez o vento para o 6143, por gentileza. Confirme. O vento. Seu Climb mantém level 360. Arbor Departure Climb mantém 360, go 1869. Obrigado. 102, position 113.6. Here, pushback in front, report for taxi. Airport to ground 022. Here to push in front or report for taxi, airport to ground 022. Well, 1869, request to fly direct to Armwork. Yes, fly direct to Armwork. Fly direct to Armwork, go 1869. Ciente, aguarde cópia para Brasília, TAN 3567. Aguarda, TAN 3567. 6143, solo os 41, direita no 211. 211, ao livrar, até logo. Salvador, ao 6201, não foi para mais. Pené 6201 no portão 4, aguarde. É, boa noite, solo Salvador, o Xanean 143 está ingressando na Alfa. Pegue Alfa Chimense da Juliette, 1143. Marianne da Juliette, 1143. O Xanean 6201 no portão 4 inicia de imediato? Deixei de imediato no 4, chame pro taco. Salvador Azul 4375, 01, aguarde, número 2 do setor. 3567, Brasília, 360, copia? Ah, 3567, Salvador Brasília, 360 autorizado, via 1917. Decolada da pista no zero, primeira curva à direita, saída arbor, relevo. 1208 controle, 5024 transponder. Guilherme Martins, 360 autorizado Brasília, apresulou 17, decolada no zero com curva à direita, na arbor, relevo. 208 controle, 5024 transponder, posição aqui é 09, operando 3567. Correto, chame o pushback e selamento. Chamará, obrigado. E o 2231? Solicita diretamente ao centro, agora na frequência 1288, alterno 260, passaria do 23. 2260, obrigado. Então, isso para Aracaju. Gente, aguarde, Cláudio. 2 1 0 1 7, vamos localizador, livraria SP. 2 1 0 1 7. Mandei escuta, Papa Tango Lima. Solicita permissão para fazer um giro por 15 minutos em marcha lenta. Posição 3. Enquanto você vai para aero, chame ao término, Papa Tango Lima, no Faixa 3. Positivo. Salvador Azul 4275. 4206, temos uma aeronave da Avianca já iniciando no 04 e uma aeronave da Portugal já puxado no 11, já pronto para iniciar o taxi. O Azul 4206, aguarde um instante. Portugal 022, approve text to AB gate 06, Portugal 022. Confirm the taxi AB sent 8. Approve text until AB gate 06, Bom, Portugal, vira o tio. Confirme, o Papa Romeu Sierra Tango Delta. Autonomia, o Sierra Tango Delta. Dirigível a transmissão, poderia repetir? Sierra Tango Delta autorizado, táxi até o ponto de espera da Papa, reporte para o ingresso. Nós chamamos o táxi. 567 para o puxa, acionamento 09. 09 aguarde, são 3567. Aguarda. Táxi do Xané 6201, está com 97, aborda 330, Guarulhos. Xané 6201, autorizado o táxi, via Indy Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 1017. Air Portugal 022, approve text via IP1, India and Alpha, hold point of runway 10, contact tower 18.95-28-1017. Xané 6143, após a aeronave da Portugal, ingresso Juliette, portão 7. Dois colegas da Portugal, ingressa para o 07, 6143. Azul 4206, após a aeronave do Portugal liberar a retaguarda, saída do pushback no 01, no chame para o táxi. Azul Portugal passado, autorizado o pushback de treinamento, Azul 4206. Azul 2712, Aracaju, copia? Copia. Salvador Aracaju, 190, nível autorizado, via Golf 677, decolada 10, primeira curva à esquerda, saída ponte, 1208 controle, acione no transponder 0271. Pode pedir que interromperam a mensagem, só copiei o transponder 0271. Copia tudo novamente? Copia porque interromperam. Gente, Salvador Aracaju, 190 autorizado, via Golf 677, decolada a pista 10, primeira curva à esquerda, saída Conde, 120.8, controle, acione 0271 no transponder. 190 Aracaju, Golf 677, decolada 10, com a esquerda Conde, transponder 1208, 027, transponder 1272. 1272, correto, se não tiver momento. Pode chamar. Iniciou o curso 406. 4206, vendo aí, se conecte de solo, pra assim que a aeronave da Portugal liberar aí a retaguarda da Índia, que a mesma ainda tá com a retaguarda próxima ao pátio. Retaguarda eu não vou entrar, azul 4206. Salvador, 7294 está estabilizado, ele é 33. 3894, continue a aproximação, guarde pista livre. Guarda livre, 3894. O Xané 6201, confirme totalmente pronto? Assim, 6201, boa noite. Daniel 4206. O motorista está vendo a gente pode conseguir? O motorista está visual com o aeronave da Portugal? Completamente. Coordenação com o mesmo, então chame pro taco. Obrigado. Qual o Santos 3? Começa essa pra gente? 3567-09, autorizado, pushback, chama pro táxi. Chama táxi, 3567. Continue a aproximação, aguardando pista livre, informa o tráfego da Oceania Airbus 320-320, iniciando rolagem pistão 90. Gente, 3294. Tower, boa noite, opção 082. Portugal 022, maintain hold point runway 10. Maintain hold point runway 10, Tower 022. TAN 3894, livre pouso, pistão no zero. Vento 190 graus, 1 nós, ajuste no zero, 17. Livre pouso, 3894. Oceané 6201, decolado 50, controle 1208. Obrigado, boa noite, 6201. Controle, boa noite, Oceané 6201, está cruzando 1500. 601, contato radar em decolagem, submarcando o nível 360, após cruzar 2000 pés, Iroda. 360, após 2000, voando approach Irume, 63, 6209. Manda approach de Leda, após 2000. Leda, 6209, Serra Tango Delta, autorizado táxi até o ponto de espera da Papai, reporte pronto. Fernando, Uberlândia, são 3 horas e 5 de autonomia, POV de 130. Uma 700, autorizado táxi, até através do gate 05, 3567. Autorizado táxi até o, através do 05, 3567. Antes que eu tenha o POV? 130. Sim. Tá 3894, solo 52, direita no 211. 211. Zero, autonomia 3 horas, 30 minutos, hotel na Marcel. Autorizado alinhar e manter pistão no 7. Legal no 017. 17, autorizado táxi via Alfa, ponto espera 10, chama 3895, boa noite, 4836. Salvo Salvador, 73894, de novo, boa noite. 3894, segue Alfa, chama aí da Juliette. Para de utilizar o azul, 2593, a bordo. 3567, sim, segue via IG Alfa no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 10 no 7, 3567. IG Alfa, segue a aeronave da TAM via IG Alfa no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 1008. 18, segue da TAM, como 3, eu sou do 5. Portugal 022 airborne at 55, departure control frequency 120 ritmo 8. 40 8, Portugal 022. Serra Tango Delta, livre de decolagem 17, o vento é 190 graus 11 nós, ajuste 10 18. 2 Salvador, boa noite, Azul 4206, pronto, atmosfera 10. Azul 4206, autorizado a alinhar e manter pistão no 0. Alinha manter 10, 4206. Portugal 022, send the departure, and we are going to continue climbing level 390. 3201, chame o centro Recife, as frequências 251, alterna 33251. 251, 3325, graças, uma boa noite, Oxané 6201. Juliette, portão 03, então 3844. 03, obrigado. 10. 3537, manter com espera da 10. Mantém, 3537. Serra Tango Delta decolado, ao 57, controle 1208. 208, Serra Tango Delta. 3897, temos que autorizado 320, copia? Salvador Guarulhos, 320 autorizado, via Peso 10. Decolado da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208 controle, 5046 ao transporte. Azul 4206, decolado 59, controle 1208. 208, 4206. 0, tem uma boa noite. 06. 4206, contato da Renan Decolagem, se mantém 330, sei da PUCA. PUCA 330, 4206. Que é setor de Vilza, direita? Afirmativo, agora retornando para a fila. Vilza, flor de Pucca? E para o controle? Autorizaria o azul 4206 para a Pucca? Vilza de Jamo, 4206. 206, Jamo, graças. 180 graus 11 nós, ajuste 0 18. A linha decola da 10, tá 3567. Oxenem 6259, autorização Guarulhos, nível do repetitivo, estão cientes do ativo. Oxenem 6259, Salvador Guarulhos, 360 autorizado, via presumo 10. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle, 5051, transponder. 6360, autorizado São Paulo, no Fábio Zulono 0, decola da 10, primeira curva à direita, da El Motiva. 1208, 505 no transponder, Oxenea 6259. Correto, 505 no transponder, chama o pushback e fundamento. Eu farei na posição 7, obrigado. Azul 2591, autorizado a alinhar e manter a pista 90. Direto ali, mantém, Azul 2591. Só meu gol 1645. 645-360, copia, Vitória? Copia. Bruno 645, Vitória, autorizado, 360 nível. Reup, Whisky 50, decolada da pista no 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bidev. 1208, controle, 5055, transponder. Autorizado, 360, Vitória, via Up, Whisky 50. Decola 90 direita da El Leda Bidev 5055208. Eu vou mesmo. Correto, chegou pro Gibex no momento. Amarelo. Zero T2, Salvador Approach. Correto, pessoal, Zero T2. Detect now, receive sample frequencies 126.85, the cup 125.45. Receive 126.85, backup 125.45, até a próxima visão, Zero 2. Boa noite, controle, UTSA 3567, cruza 2500, na sua escuta. 67, contato da Decolagem, se mantém o 360, da Arbor. 367, 360 na Arbor, 3567. Após a aeronave da Azul, liberar a retaguarda e tá livre com o Chivec no 5, chama pro táxi. Mostra pra aeronave da retaguarda, sete voo direto Alessa. Direto Alessa, 3567, obrigado. Quatro 206, chama o centro Recife, frequência 2085, alternativa 25.45. Azul 4206, 2685, 2545, braço. 2591. Livre decolagem pistão 90, vento é 180 graus 09 nós, o ajuste no 08. Isso é nosso 25. Azul 2712, autorizado a alinhar e manter o pistão 0. Alinhar no 0, 2712. Azul 2591, decolado ao 05, controle no 208, bom voo. 208, boa noite, obrigado. Controle Salvador, boa noite, Azul 2591. Azul 2591, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível de voo 160, saída coral. Ciente, saída na coral, solicita com o final 200, senhor. Aguarde o 200, 2591. 2591. Eu vou direto Coral, subindo ao 200. Está presente, Coral, subindo para o 200. Azul 25, okay. Azul 2712, livre decolagem, pista no 0, vento 180 graus no 2 nós, o ajuste no 0 no 8. Livre decolagem da 10272. Lima na escuta. Três 567, chama o centro Recife.